74298, mantenha o ponto de espera. 5216, livre decolar da 10, vento 150 graus com meia dúzia de nós. Estabilizado o localizador, gol no 970. Zero complete final e ele é chama a torre 118 decimal 95. 295, Maria do 2224, vista para 2000, autorizado final e ele é CTR, quando localizador. Para 2000, autorizado LS, portamente estabilizado, 2224. Boa noite, 1970, reparto externo. Formarei. Sir, 650, can you taxi a little bit further ahead to allow aircraft behind you to enter the apron? Confirm that you are calling Eagle 850. 5216, decolado 04, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, boa noite, 5216. Affirm, can you taxi a bit more to the front to allow the aircraft behind you to access to the gate? Copy of those 850. Presents. 5216, suba ao nível de voo 90, sair da PUCA, vigilância. O 90, sai da PUCA, 5216. 79, altímetro no 0, no 3. Livre pós 90, voo 90. Localizador, passarela 2224. Passarela 2224, complexo final ILS aqui de rei, torre 1895. Torre 1895, passarela 2224. Salvador, boa noite, passarela 2224, estabelecido no curso do localizador. 2224, reparto externo. Reportarei passando Cibra, passando 2224. 1970, solo 07, livre à direita, solo 121, decimal 1. Direito 21, voo 970. 4298, livre decolar da 10, vento 150 graus com 8 nós. 3224, vento 150 graus com 8 nós, altímetro 0 no 3, aguarde pista livre. Guardando pista livre, passando 2224. Esse mantenha 4 mil pés, ajuste 1013. Zona 78, voo e ITAP da presente, após completa a chegada à malha. Passando externo, estabilizado no ILS da 10 X-Way, baixou e travou, passarelo 2224. Gente, aguarde pista livre. Guardando a pista livre, passarelo 2224. Andou livre, ILS. 2G, comando 13, ILS, 5597. B2224, livre pouso na 10, vento no 80 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3. Ajuste padrão, passarelo 2224, livre pouso na 10. Voo 4298, decolada ao 09, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 4298, obrigado, bom dia. Sonório, boa noite, azul 4298. Azul 4298, boa noite, suba ao nível 300, saída Momo, vigilância. Subida Momo, 300, 4298. Zero lineup and maintain runway 10. I'm in front with the runway 10, the stable is expected. Saredo 2224, solo 11, livre à direita, solo 12, um decimal 9. 219, 2224. Zero, line up and take off runway 10, wind 170 degrees with 10 knots. Line up and clear for takeoff runway 10 with 850. 435595, estabilizar no localizador. E aí, companhia final ILS, chame a torre 198, decimal 95. 1895, grato. 5393, mantenha o ponto de espera. E 5595. No 5, reporte externo. Ciência. Five zero airborne at 14, call departure 120.8, have a good flight. Departure 120.8, Azor Jeito, 50, bye bye. Departure, good evening, Azor 850 on book a departure. Meu Zulu, acho que é 850, clearly maintain level 330 on book a departure, the radar surveillance. Climbing maintain for level 330 on book and departure. So, Romeo Zulu Oscar 850. 0. Azul 4298, passa 150, chame Recife em 12545, alterna 12685. 2545, alterna 12685, Azul 4298, obrigado, boa noite. Boa noite. A 3178, desça para 2000, ajuste na 013, autorizado final, ILS, XV, informe localizador. Desça para 2000, 1013, livre, ILS, XV, 3178. No 5, solo azul no 7, livre à direita, só 121 decimal 9, 121 decimal 1, corrigindo. Direita 211, prato. Dear. Por gentileza, solicita a coordenação para nível final 150. E aguarde um instante. Sente. Trip 5219 autorizado, nível final 150. Autorizado, nível final 150, Trip 5219. Trip 5393, livre decolar dono 0, vento 140 graus, com 7 lá. 393, decolada 219, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, senhor. Controle Salvador, trip 5393. 5393, suba ao nível 190 na saída PUCA, vigilância. Saída PUCA 190, sim. Localizador, tá 3178. 3178, complete final ILS, enxame a torre 18 decimal 95. 1895, 3178. Oi, Salvador, boa noite, tá 3178, 2 milhas do Índia Serra. 3178, cheque trem, livre pouso na 10, vento 1, 50 graus, cono 0 nós, altímetro 10 no 3. Livre pouso 10, 1013, então 3178. Zulu Oscar 850, at level 160, contact 360, on frequency 125, decimal 45, enable 126, decimal 85. Contact 125, decimal 45, enable 126, decimal 85, Zulu Oscar 850, provide. P5216 atinge nível 150, chame agora o centro Recife na frequência 12545, alterna 12685, trip 5216. Centro na frequência 12545, alterna 12685. Salvador, boa noite, 3305, pode estar dando 0 pronto. 3305, ele mantendo zero. Mantendo zero, tá 3305. Tá 3178, solo 24, livra direita, solo 1, 21 decimal 1. Direita 211, tá 3178. É 3305, vento 1 no 50 graus, 129, autorizado além, decola pista no zero. Ainda cola no zero, tá 3305. Decolar 226, controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, 3305. Controle de Salvador, boa noite, tá 3305, passando o perfil da PUCA, 1400 fecha. 305, suba ao nível 330, vigilante. Então 330, tá na 3305. Né, 6323? Além da cola pista no zero, ventou no 40 graus 089. Reportou, mantém ponto de 40 realmente. Autorizado, porém ele não tinha reportado pronto ainda, não sei se está na frequência. O Xené 6313 está na frequência torre? 6313 na frequência torre? O Xené 6313 agora está pronto, espera não. O Xené 353, autorizado a linha de colapso, estamos 0,150 graus, 08 nós. A linha de fora da 1,0,353. Boa noite, autorizado chegada bom, que desse mantenha 4 mil pés, ajuste na 0,3. Decolado aos 31 no controle, 120 decimal 8, bom voo. 128 decimal 8, Arquimedes. 128 decimal 8. 1208, Arquimedes. 03. Afirmo. Controle de Salvador, boa noite, Chanel 63, 13, decolou da Euleda. Chanel 63, 13, boa noite, suba ao nível de voo 3620, saindo da EL. 360 na prefeitura da EL, Chanel 63, 13. Salvador, Missionário 63, 13, autoriza da presente voar Leda? Autorizado, Leda. Autorizado, Leda da presente, 63, 13. Dois livre decolar da 1-0, vento 1-4-0 graus com 7 nós. Decolar de 5-0-0-1, após o início da corrida da aeronave à frente, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0. Tá, correção, trip 5393, voe Aracaju da presente. Se você Aracaju. É possível se nós transferirmos com tempo para coordenar uma prova mais direta? E vou inicialmente Aracaju aguardando a transferência. Tá 3305, tá cruzando em altitude com tráfego, 12 horas, 9 milhas, mesmo rumo, passando 160 em subida para 190, Alfa Tango 72 da Trip. Controle de Salvador, boa noite, Rio 5972, transferência da El, Lida, Eudes. Tá 3305, controle. Tá 3305. E para evitar tráfego 12 horas, curva à direita, vou ir na proa 095. Direita 095, para 3305. Rio 5972, suba ao nível 400 na saída da El. Nível 400 na saída da El. Possibilidade de aproar a Leda da presente, senhor? Rio 5972, voe Leda da presente. Leda, muito obrigado, 5972. Marcou com 2345. Ok. Rio, tá 3305, já cruzou o tráfego em altitude. Está agora a 48 milhas nordeste e assuma a navegação na proa de Jambo. 5393, chame agora o centro Recife, frequência 12545, antena 12685. A 3305, chame o centro Recife, 12545, antena 12685. Azul 5001, decolado Azul 37, controle 120, decimal 8, com voo. Controle 1208, Azul 5001, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 5001, passa agora 1200 pés na Dael. Azul 5001, boa noite, suba ao 340, saída da Dael, vigilante. 340 na Dael, 5001. Muito boa noite, chame 6224, pode esperar 120, pronto. 224, a linha decolada 10, vento 170 graus com 7 nós. 9250, mantendo posição. Boa noite, 9250, após início da corrida da aeronave à frente, ele mantém 1-0. Para a corrida do... mantendo bem a linha e mantém 1-0, bom, 9250. Vai passar um 50, chama o centro em 1251, não tem um 3325. 251, 3325, repita, chama 6303, muito obrigado. Decolado aos 4-0, controle 120 decimal 8, bom voo. 108, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Xenia 6224, decolado, cruza 1500. Xenia 6224, suba ao nível 190, saí da PUCA Vigilante. 190 na PUCA, Xenia 6224. Rio 5972, passa 170, chama o centro em 1251, antena 1325. Rio 5972, controle. Rio 5972. Chamar Recife, frequência 1251, alterne 1325. 251-3325, Recife agora, Rio 5972, boa noite. Boa noite, bom voo. Boa noite, 7273, patente 2000. Utilizado 2000, 1013, ajuste, livre LS, que se reinforme, localizador, Bruno 723. Ok, livre 2000. Zero, livre decolar da 1-0, vento 1-5-0 graus, põe 7 nós. Livre decolar, vento 1-0, boa noite, 7-0. Estou no zero ali, mantenho no zero. T50, decolado aos 43, controle 120 decimal 8, bom voo. Obrigado, uma boa noite. Controle ao voo no 9250, cruzando 1100. 9250, boa noite, suba ao nível 390, saída PUCA. PUCA, por gentileza, seu coordenador 370. Coordenar, aguarde distante. Nave 810, livre decolada 10, vento 170 graus, sem entonar. 01, passa 160, chame o CEPRE 1251, alterna 3325. Mundo 251, confirmando secundária. Afirmo. No ILS, gol 9723. E complete final ILS, chame a torre 1895, gol 9723. 1895, obrigado. Boa noite, voo 9723, final, 1 milha por externo. 9723, aguarde que está livre. Pessoal. Voo 9723, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 150 graus com 89, altímetro no 0 no 3. Relaxar travado, livre pouso na 10, voo 9723. Navio 8 no 0, decolada aos 4.6, controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, obrigado. Autorizado, final, nível 370. Obrigado, 370 então. Estimativo, centro Recife solicita que voe da presente Romeu Fox 08. Melhor ainda, muito obrigado. Controle Salvador, Rio 9890, decolou, está cruzando a 1510. Rio 9890, suba ao 340, saída da El, vigilante. Da El 340, sobre vigilância 9890. O 8868, desça na chegada Mária até 3000, 1003, ajuste. Da presente 9890, vou Ileda da presente. Sou de Ileda. 9250, está te copiando. Uno 723, solo aos 48, livre à direita, solo 121 decimal 1. Direita 1211, boa no 723. 62-24, passa 170, chama o centro na frequência 12545, antena 12685. 12545, 6224, obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, aciona identificação, chegada Mari, vê se mantém a 4.000 pés, ajuste no 093. A linha decola da 1-0, vento no 5-0 graus, com 8 nós. A linha decola 1-1-4. Voo 9250, passa 180, chama o centro em 12545, antena 12685. Chegada a Mari, desse mantém 050, vigilante. No 34, decolador 53, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Vou no 134, obrigado, boa noite. 1251, secundário 3325, Rio 9890. No 2228, a linha decolador 10, vento no 60 graus com 9 nós. Na Pucaracaju. 134, boa noite. Suba ao nível de voo 370, vigilante. 370, subindo ao 134. Controle, poderia coordenar para onde era Caju, para o voo 134? Coordenação no 134. Espera. Zona 52, autorizado chegada a mar e desse mantém a 060, vigilante. 868, desça para 2000, autorizado sinal e LS X-Ray, reporte localizador. 2023, autorizado LS X-Ray, reportar. Localizador, boa noite, 328, decolado ao 56, controle 120, decimal 8, bom voo. Poderia confirmar, senhor, por gentileza? Decolado ao 56, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado, até mais. Controle Salvador, passaria do 2228, muito boa noite, decolou no perfil da Arbor Elephant. 3228, vigilância, saída Arbor, suba ao nível 180, mantendo as restrições da carta. 180, mantém as restrições da carta 2228. Uno 134, voe direto, Maceió. Por onde Maceió, muito obrigado, Uno 134. Desça para 2000, autorizado sinal e LS que se reinforme localizador, ajuste no 013. Voo 1098, desça para 3000, ajuste no 013. 3152 já autorizado a descida até 4.000 pés, ajuste 90013. Gol no 134, passa 160, chame Recife em 12545, alterne 12685. 2545-2005, gol no 134, obrigado, boa noite. 8.68, estabilizando localizador, ILS 73. 868, complete final ILS, torre 118-95. 118-95, gol no 868. ILS-00, autorizado final, ILS-XG, reporte estabilizado. O gol 10098, continue descida para 2000, cancelada a restrição em ITAP. Desça até 3000, cancelada a restrição em ITAP. 3000, cancelada a restrição em ITAP, então 3152. Boa noite, 1868, final INS. É que você anota, você vai estar travado. 1868, livre pouso na 10, vento 130 graus com 7 nós, altímetro no 0, no 3. Livre pouso na 10, a gente anota no 1868. Gol 10098, reduz a velocidade para 220 nós, vai seguir a Band da SAM, 9 milhas à frente. Reduzindo, 220, gol 098. Zulu November, boa noite. Está em contato, radar 54 milhas de Salvador. Chame para descida, ajuste 1013. Mantenha a PRO do VOR.